Noites chuvosas sempre me lembram daquela tarde ensolarada, quando finalmente terminei de escalar a montanha e encontrei a famosa caverna onde vivia o mestre. Assim que entrei na caverna, antes que meus olhos pudessem se acostumar à obscuridade que reinava lá dentro, ouvi pela primeira vez a voz do mestre, que dizia: de acordo com a tradição milenar que presidia a cerimônia, eu respondi: que isso? O mestre me bateu com seu roxo e experimentei certo nível de realização. Mais tarde, na caverna, sentados frente a frente na empoeirada penumbra, agora encarávamos-nos em silêncio. O mestre, animado por súbita fagulha mística, levantou um dedo. Eu, combatendo furiosamente naquele duelo dárnico, levantei dois dedos. O mestre, aquele cretino desdentado, levantou três dedos. Eu já conheci aquela piada, então levantei um baseado. O mestre, de repente, parecia um tigre. Seus olhos como estrelas cadentes, ele disse: ou alguma coisa que simplesmente se parecia com isso. Não importa. A mensagem era clara e transcendia idiomas. Ele dizia: há 100 anos tô de cara, brother. Toca fogo nessa porra aí. É importante saber que o mestre era muito, muito, muito, muito velho. Era impossível dizer exatamente o quão velho ele era. De idade mesmo, eu diria que ele tinha pelo menos para sempre. Quando ele segurou no baseado, eu achei que ele fosse desmontar. Então, numa faísca que protuberou quando o mestre estalou os dedos, ele pôs fogo na parada. E com isso, eu despertei para um novo nível de realização. O mestre, apesar de sua velhice, tinha uma respiração invejável. Deve ser alguma coisa com o costume de recitar. Exibindo sua grande habilidade, o mestre sorveu num trago único o baseado inteiro. Mas eu nem fiquei com raiva, me controlei. Eu disse: eu e você, seu velho escroto do caralho, lá fora agora. Como o velho demorava para se arrastar até a entrada da caverna, mandei um alongamento. Então ele saiu e, antes que eu pudesse me colocar numa posição de luta, o mestre mandou um roundhouse kick na minha boca. A manobra foi hábil e rapidamente seguida de uma dedada no umbigo e de uma joelhada no saco. Eu caí no chão humilhado e, com isso, obtive o grau de realização que possuo até hoje.